Web6720, continua a aproximação, informa o número 2 para o pouso e os primeiros 90 metros fechados. Pista 10. Afirmativo, 900 metros primeiros fechados, como número 2 para o pouso, 6720. Bom, 755, visual com tráfego na final da 10. Afirma. Após o mesmo ali, mantém pista 10, gol no 755. Após a passagem, ele mantém pista 10, gol no 755. Tá 3190, solo 09, ao livrar 219 para o táxi. 219. Jet 6720, vento no 30 graus, 10 nós, livre pouso. Livre pouso, 6720. Tá 3190, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa vai mantendo sua Juliette, 3190. 567, pronto, copo. Afirma, né, escuta. 3567 está autorizado para Brasília, o número voo 340 via Upper Zulu 17, decolando a pista 10 com curva direita após a decolagem na saída Gole, transição Ofito, transponder 5574 e a frequência do controle 119.35. Ciente autorizado no 340 para Brasília via Upper Zulu 17, decola da 10 primeira curva direita no perfil da Gole Ofito. Transponder 5574, controle 10935. 3567, cotejamento correto, ajuste 10013, informe o gate. Gente, 10013, gate, meia dúzia. Gente, chame pronto no meia dúzia. Gente. A 3190, ingressa Juliette para o gate 02. Juliette para o 2, 3190. Torre Salvador, boa tarde, o gol 1925 no ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, gol 1925, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 925. Webjet 6720, solo 11, ao livrar 121, decimal 9 para o táxi. 219, 6720. Guarda. 1755, livre decolagem, pista 10, vento no 40 graus, 10 mais. Livre decolagem, pista 10, gol no 755. Alfa, passa lá antes da Índia. Esquerda, 180, está descendo para 2000, Alfa, Alfa Delta. No gate 05, está autorizado o pushback sonamente em aparo táxi. Livre posição 5, repórter táxi, está 9357. Boa tarde, gol no meio, no 2, continue a aproximação, aguardando pista livre. Informa os primeiros 90 metros fechados. Afirmativo, guardado. 90 ou 900? 90, 90. Afirmativo. Bom, Salvador, muito boa tarde, o trip 5495. 5495, boa tarde, prossiga. Passar o Vitor, a gente vê a autorização, 120 Delta. 120 Delta, aguarde copo. Escuta. 1612, livre pouso, pista 10, vento 140 graus 07 nós. Livre pouso, menos 2. Controle Salvador, gol 1755. 1755, contato radar, subo 380, saída gole. 380, gole, gol 1755. A Vercoz está iniciando 05, para não interferir. Afirmativo, no índio 04 para 4. Alinhando no ILS, o Alfa Papa Delta. 5415, copia? Copia o 5415. 5415 está autorizado para Ilhéus, o Nuri voo 120, via Golf 677, decola da pista 10 com curva direita após decolagem na saída Coral, transponda é 0275 e a frequência do controle 119.35. Salvador, muito boa tarde, Alfa, Alfa Delta, está na final da 10. Boa tarde, Alfa, Alfa Delta, continua a aproximação, informe número 2 para o pouso. Alfa, Alfa Delta, a intenção é, circular com referência para o 17. Gente, Alfa, Alfa Delta, cancelando? Cancelando. Alfa, Alfa Delta, cancelado, 15, está presente e autorizado, base pela direita da 17, reporte final. Voltará a final, Alfa, Alfa Delta. 1925, após o tráfego na curta, dá 10 ali e mantém. Após passagem do tráfego, autorizar a linha e manter. Voo 1925. Confirme para Salvador. Tango Oscar Vitor, uniforme, boa tarde, prossiga. Opa, Tango Oscar Vitor, uniforme. Confirme o estacionamento e a pista que irá decolar. Gente, o Papatango Oscar Vitor Uniforme aguarda autorização 400 para Congonhas. Na decolagem da 10, a provável saída será a Gol e Gonza. Gol e transição Gonza. Quebec-Kilo. Boa tarde, Juliette Quebec-Kilo, boa tarde, prossiga. Boa tarde, Longada Mata, notificação para Valência. 219. E a proa do farol da barra Máquia com Delta, reporte 15 milhas. Boa noite, gol. Amanhã não desibrou. Gol número 2, o diretáxi via Alfa aguardando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, aguardo. 1-0, 9-8-5. Alfa, Alfa, Delta, livre pouso, pista 1-7. O vento 1-4, 0 grau, 0-6, nós. Livre pouso, 1-7, Alfa, Alfa, Delta. Bahia, mais pro... Juliette Quebec Kilo, autorizado, Valença, 1000 pés, decola da 17, curva direita, corredor Axé, transponder 0135 e a frequência do controle 119.35, torre em 118, meia dúzia. 0135 no transponder, decola 17 com curva direita, 1000 pés, no corredor Axé para Valença, controle 119.35, a torre em 118, meia. Temos Juliette Quebec Kilo, protegimento correto, pátio 4, informa POB. 01. Tem uno para bordo, para acionamento de táxi, 2-108-62. Tem um bom voo, boa tarde, Juliette Quebec Kilo. Obrigado, boa noite. Salvador, Juliette Quebec Kilo. Bono 925, livre da escoação, decolada aos 18, controle 119.35, bom voo. 935, boa noite, obrigado. Juliette Quebec Kilo, livre acionar, chame táxi. Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, autorizado o táxi, o ajuste no 013. Quebec Kilo. 2013 no ponto ajuste. 040 na ponte, 8002. Prestador, boa noite, eu vou 925. Boa noite, 925, contato o radar, subou 360, saída Golia. 360 na Golia. Gente, autorizado, 357. Pista 17. Vai que deu olhar, arma. Afirmativo, Alfa Alfa Delta, autorizado backtrack, Paulo aos 2-0, reporte livrando pista. Contarado. O Alfa Delta vai para Kianga? O passe 4. Alfa Alfa Delta, correção, aguarde na Quebec. Aguardar na Quebec, o Alfa Alfa Delta. 4-3 Salvador, boa tarde, gol na 601. 601, boa tarde, essa identificação, chegada bom, esqueça para o 050. 050, identificou na bom, gol na 601. Marque Eco Delta, 5 Marque Delta, reporte passando parte da sua. Confirme a mensagem que você contato. Reporte passando Pituaçu, Marque Eco Delta. Alfa Delta, informa que vai fazer 180, mandando instruções para ingressar no 7. Vai fazer 180 aqui e aguardar conforme foi instruído no Quebec. Corre, Salvador, tá 9357, espera a pista 1-0 e pronto. Tá 9357, livre alinhar e decolar, pista 1-0, vento no meio 0 grau 059. Alinha e decola, pista 1-0, tá 9357. Alfa Delta está autorizada a prosseguir? Afirmativa, Alfa Alfa Delta, ao estacionar frequência livre, boa tarde. Boa tarde. Congonhas, número voo 400, via Upper Whisky 58, Poços de Caldas, Papa Charlie Lima, após direto, decola da pista 1-0, com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5563. E a frequência do controle 119.35, torre em 118.62. Oscar Victor uniforme, cotejamento correto, o ajuste de altimetrão no 013, no estandar pátio 5, no hangar da Aerostar, e confirme o PLB. Para acionamento Stax, vai chamar a torre, 118.62, bom voo. Solo 567 para o táxi. 161 a bordo. Autonomia de 3 horas e 40, alterna com fim. 3567. Observando a sinalização do parqueamento do Bang da Gol no 05. Está livre para prosseguir após. Via Juliette, Alfa e Charlie. Com espera do 10 na Charlie. Vai chamar a torre em 118, decimal 612. Ajuste 10013. Tem um bom voo, boa noite. Cliente autorizado via Juliette, Alfa, Charlie, no estado 1012, corrigindo 10013, controle 186. Solo, boa, gol, no 856, informação Yankee para Recife. No 856 para Recife, confirma o nível. Se o senhor tiver aprovado, a gente aceita, senhor. Cliente, aguarde 390. Cópia para Recife, na Pucara Caju, essa ainda. Guarda. Decolado ao 24, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, bom serviço. Controle de Salvador, boa noite. Portão 80, desculpe, 9357, decolou cruzando 2. 9357, contato radar, subiu 400, sai da El. 400, subida da El, tá 19357. E 5415 remoto no 3, pushback acionamento. Trip 5415 na remoto no 3, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Para o seu 415. 1856, pronto, cópia. Pronto. 1856, está autorizado Recife, New voo 390 via Uber Whisky 58. Decola da pista 10 com curva esquerda após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5005 e a frequência do controle 119 decimal 35. Decola 390, Puca, Jamaracaju com curva esquerda, preço 58 para Recife, 5005 ao transponder, 1935 é o controle. Quando pronto, estamos no 9, a gente chama. Sente o gol no 856, o cotejamento foi correto, o ajuste é 10013. Só para, por gentileza, para efetuar um cheque aqui na frequência, a nova frequência da torre aqui, em 118.95, por gentileza, um teste agora. Vamos lá. Queco Delta, direita 17, reporte final, agilizando. Salvador, gol 1399, posição número 1, pushback acionamento. No 399, no gate 01, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Livre pushback acionamento, chama táxi, chama 399. Autorizado por atendimento 8002. Confirme. 8002, na proa do CA, Vitor 366. Autorizado, RNAVE, reporte final. Taraud 002. Reporte Taraud 002. 001, desça para 2000 pés, reporte final DLS. 2000 pés, reportará no final DLS, agora 601. 5495PB52, autonomia de 5 horas, alternando Vitória para táxi. Strip 5495, táxi autorizado via parte principal, após Juliette, Alfa e Charlie, Ponte Perdão 10 na Charlie, 208, meia dúzia. Ajuste 1013, tem um voo, boa noite. Juliette, Alfa, Charlie, Ponte Perdão 208, meia dúzia, muito obrigado. Strip 5495. Passa o farol da barra, o Juliette Quebec. Juliette Quebec, aquilo sente frequência livre. Hello, boa noite. Boa noite, bom descanso. 002, torre 186. 186-002. Gol no 601, direita, proa 190, nesta proa até interceptar o localizador. Tráfego à frente, 5 milhas. Direita 190, até o localizador, gol no 601. Salvador, web 6720. Sente da Yankee para o Rio, solicita a TC. Web 6720, 340 para o Galeão, aguarde cópia da El Blaze a saída. Da El Blaze 340, aguardando. Metro. Deixa a cabeceira aguardando a autorização 8002. Vá, Felipe. Obrigado. Voltando 3567, decolado aos 18, controle 119, decimal 35. 1935, boa. 01 está autorizado para 2000, nesta proa está livre interceptar o localizador. 2000 está interceptando o localizador, igual na 601. Salvador, boa noite, eu tô a 3567 na 3567, contato o radar, suba ao 340, sai da Gole. 340 na Gole, tá 3567. 079, o ajuste no 0 no 3. 1013, pouso autorizado, tão do 002. O papapapá Mike Echo Delta no solo aos 3 anos, frequência livre. O papatango Oscar Vitor Uniforme decola da 10 ou decola da 17? 86601. Solo 1856, pushback acionamento no 9. 856 no 9, autorizado, recorte táxi. Porta. Ajuste no 0 no 3, primeiros 90 metros da pista no 0 impraticáveis. Reporte trem baixado e travado. Baixado e travado, com 13 igual no 601, ciente 90 metros, impraticável. Trip, boa tarde, Trip Torre Salvador, Trip 54 no 5. Trip 54 no 5, mantém o ponto de espera. Espera o ponto de espera, Trip 54 no 5. Espera na Galeão. 1830, ponto de espera, boa viagem. 2830, 399, boa noite. 386, a Torre 399. Torre 286399, Borante. Gol no 601, prossegue na aproximação, aguardando pista livre. Aqui, aguardando pista livre, gol no 601. Na 8002, no solo aos 33, agilize, libere próxima à direita devido a tráfego na final. O solo 121 decimal 9. Agilizando, próxima à direita, tá 8002, 219. O trip 5415 visual com o Boeing da Gol na final, pista 10. Afirmo. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 10, trip 5415. Após o pouso do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter o trip 5415. 002. Firme. Então 8002. 002, Galeão, qual nível? Ainda tá no táxi ainda, 8002, livrou a pista agora. Ah, ok, livrando via Alfa, reporte Anta Juliette. Reporte Anta Juliette, 8002. 6720, pronto a cópia? Copia, 6720. 702, autorizado Galeão, nível 340, aerovia Pesulu no 4. Decolo no 0, curva direita, saída da El Bless. Controle 1935, torre 186, transponder 5007. Autorizado 340, Galeão, da El Bless, decola curva direita. Pesulu no 4, 1935, controle 5007. É o transponder, torre 186-6720. Web correto, 34 nível, reporte pronto. Portada pronta. Então, 8002, confirme se foi observada alguma irregularidade na pista. Na pista correção, na Taxiway Alpha, próxima a Taxiway Kilo. Negativo. Obrigado. Claro. 5, libere à direita, solo 121, decimal 9. 209, agora 60, tá ligando. 002. Para o táxi, o voo no 856-8788 a bordo. Estamos alternando Salvador, 3 horas e meia. Gente, táxi Juliette Alfa, ponto para de carro, 2230-1856. Juliette Alfa, lá na espera 186, uma boa noite 56. Paulo Salvador, igual na 601, livrando a Cisca. Boa noite. 601 no via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportei antes da Juliette, no 601. R à sua direita, após o mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 10. Gol 1399. Após a TR, alinha e mantém 10, gol 1399. O Papatango Oscar Vita Uniforme, prosseguindo o táxi à frente, Taxiway Quebec, à sua direita, Taxiway Mike, na Lima, chame o solo em 121 decimal 9. TP545, decolado aos 37, controle 119, decimal 35. Decolado 35, obrigado por serviço. Salvador, muito boa noite, TP545. Em posição. Mantendo posição, 1399. Confirma, senhor, para o 5495? Saída Coral, pra subir na 120. 20 Coral, obrigado.